povo fala mesmo, né? Fala o povo que gosta de falar. César e Paulinho para Flávia Ribeiro, de Piracicaba, no estado de São Paulo. A Flávia está me dizendo que acompanhava meu programa pela Rádio Nacional e descobriu agora na internet. Flavinho, um beijão, muito obrigado pelo carinho. Isso é que eu gosto, né? De ter o do reencontro com os nossos antigos ouvintes e também a meninada chegando agora, aprendeu a ouvir a gente nos computadores, nos telefones. Hoje tem muita gente que ouve a gente direto no telefone, né? Bota lá no esses telefones modernos, pega a rádio lá e sintoniza na Rádio Estúdio Brasil e fica com fone de ouvido curtindo o nosso programa, né? Isso é que é bom, a internet aproximou os jovens desses antigos, desses velhos radialistas, né? O Cleiton Aguiar, o Edelson Moura, a Márcia Ferreira, os dinossauros do rádio brasileiro. No próximo bloco, a dica de hoje, a beleza de todas as fases da vida. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A nossa dica do programa de hoje é a beleza em todas as fases da vida. Eu não tenho dúvida que a melhor fase da vida da gente é a infância. Porque a infância você tem a proteção do pai e da mãe, você começa a descobrir a vida, tem a escola, tem as brincadeiras e não tem nenhuma preocupação, né? A infância vai até ali os seus 12, 13 anos, quando aí começa a chegar a libido, começa a vir os pelos, né? Os pelos pubianos, a menina começa a despertar a sexualidade, o menino também, descobrem outros interesses e já entra na adolescência, que é uma fase também, talvez a fase mais difícil do ser humano seja a adolescência, porque você está deixando de ser criança, mas você não é homem ainda. Então é aquela fase de não saber o que quer e tal, de brigar com os pais, de negar os pais, de ter vergonha dos pais e tal. Aí depois vem a juventude, ali pega ali da faixa assim de 18 anos para cima, aí vem a juventude, até chegar na fase dos 60 anos que vem aí a chamada terceira idade. Para mim é velhice, não tem outra história, eu não tenho medo dessa palavra, né? Então, mas todas as fases da vida têm os seus encantos. Porque se você tem essa fase tranquila da juventude, essa fase conturbada da adolescência, depois você tem aquela fase primorosa da juventude, em que você tá na ponta dos cascos, né? Você já sabe o que você quer, você já está vivendo a vida em plenitude, no vigor da sua forma física, né? Mas aí vem a velhice. Claro que a velhice você não tem mais aquele vigor do passado, mas você tem uma coisa que as outras fases da vida não têm. É a vivência, é a sabedoria. Porque o meu amigo Ivan Moreno, ele fala assim, a vida ensina. Agora, infelizmente, tem gente que não aprende. Mas quem quer aprender, a vida é um excelente mestre, né? E você tem a fase que você já fez o que tinha que fazer na vida, aí começam a chegar os netos. Aí é uma maravilha, viu, gente? Neto é uma coisa maravilhosa. Ah, não tem comparação com filho, são duas coisas diferentes. Não é que seja que você ame mais o neto, não. É porque você já não tem mais aquela obrigação, você já criou os filhos, né? Você tem mais disponibilidade financeira, você tem mais tempo, você administra, você é dono da sua vida. Então, também a velhice, se você souber olhar por esse lado, é uma fase maravilhosa. Então, todas as fases são belas, todas as fases são produtivas, e você tem que ter apenas a sabedoria de viver cada uma delas ao seu tempo, né? E aí você vai descobrir que a vida é toda cheia de encantos. Uma das mais importantes duplas caipiras do Brasil, Mozart e Moacir, Canta Sabiá. Eu sabia cantando no alto do chapadão. Eu fui pedir pra ele, sabia não canta não. Mas canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu. Canta sabia, não importa comigo não. É sorte que Deus me deu e deixa eu.

é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. Atenção, meninos! A turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão ouvir agora o grande, o maior de todos os professores. A Faculdade da Música apresenta Roberto Carlos, Canção do Amor Nenhum. Vou contar a triste história do meu amor que se acabou. Levou-me a felicidade. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Roberto Carlos. Essa música é uma raridade, uma gravação de 1960. O Roberto Carlos não era famoso ainda. Canção do Amor Nenhum. Quem garimpou essa preciosidade foi o professor Júlio César Rezende, lá de Patos de Minas. Essa música atendeu o Rogério Castelo Branco, de Vitória, no Espírito Santo. Rogério, um abração, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Sucesso do momento, Vitor e Léo, tudo com você. Seu corpo no meu, sem nenhum porquê. Hoje meu coração é seu. Sou tudo ao seu lado. Preciso te encontrar. Diga se estou errado. Algo me faz querer te amar. Então agora é só você e eu. Não tenha medo de dizer tudo de você é só meu. Só o amor faz voar. Meu amor, vivo pra te amar. Só o amor faz voar. Tudo de você.